2713. Escuta, prossiga. Approach Serra Vida 368, para início do segmento aqui na ASB, se mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Para o Serra Vida 368, para prosseguimento aí na ASB, descendo para 4.000. 4.000, 1016 o ajuste. Gente. Boa noite, 68, desça para 2.500 pés, na Approach Serra Vida 366, ajuste 1016, autorizado final do RNAV para pista no 0. 3.500, 1.016, para a Vitor 366, para a Vitor 360, para o Estado, na 868. Azul 17 no 3, a velocidade indicada. 240. É 2 para 2209. Aqui para 220. Somos 2.000, direito, 219, som. Direito, 219, 6212, boa noite. 6212, boa noite, para ataque para a fase 3 de Alfa, Kilo, quando lá observe o sinalizador remoto previsto a 2 Lima. Alfa, Kilo, remota 2 Lima, 6212. Trabalho urbano, do partido Eiffel. Fazer o 84, 1 minute copy. Europa 084, Red Copy. Europa 084, Tigre Madrid, Riot Zulu 4, Fonte e Mossoró, after flight plan route. Flight level 370. Borba, The Patry, GPT, transition. Take off 10, after the Patry left turn. Ok, 5521, Salvador Departure 120, decimal 8. Ele vai vir em pronto, e esse navio vai fazer um novo level landing 370. The CID we have is Serva, it's a Mitsubishi, runway 10. After the fire, at the take off left turn, it's called 5531. Departure frequency is 120, decimal 8. Europa 084, Borba. The Patry, Borba, Bravo, Oscar, Romeo, Bravo, Alfa. Borba, Borba, The Patry, obrigado, não faz direito. If it's there, call right, I post for startup and push, Europa 084, gate 10. I call you. Azul 27 no 3, prossegue na descida conforme carta do procedimento. 27 no 3. Salvador, boa noite, 4868, final de 7 milhas. 6868, continua a aproximação, vai ter a sua empresa. Valeu, 68. Somos 29 direito, 219 som. 219 direito. Alô, Salvador, boa noite. Tem 3600, livrou. A 3600, boa noite, série de ataques para a parte 1 e Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Santo 3600. Salvador, Brasil, Europa 0, 8, 4. Brasil, Europa 0, 8, 4. Yes, could you spell the transition at the Dorba, Borba? Repeat. Golf Eco Bravo India Tango. Sei, sei, obrigado. Alô Salvador, voo 134, informação Alfa, boa noite. Time? Voo 134, boa noite, informação Alfa. O 1134, confirme o destino? Marcelo. Faz o seu plano, por gentileza. Deixa eu checar aqui com a companhia, se ele foi feito uma DLA. É, porque que pra gente venceu e foi cancelado. Tá vendo. Doutor Azul, 2793, estabilizado na RWA 10. 2793, chame torre em 11895, boa noite, bom voo. 71895, obrigado, boa. 1868, série de ataques para parte 1, de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, pode ser. 100 graus, 8 mais. Autorizado, pouso, piscina 0, 271, 13, tem baixado de trabalho. A gente não chegou a nada, 2 horas e 5, né? Eu vou entrar em contato junto ao centro, se eu mantenho, escute e aguarde, por gentileza. Guarda, mantém. 1134, solo voltar. 1134. Copia. Copia. Autorizado, Salvador Maceió, via Peugeot 197, nível de voo 350. Saída Puca, Jamuaru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5537, controle Salvador 1208. Autorizado para Maceió, via Peugeot 17, nível 350, Puca, Jamuaru. Decola da 10, curva à esquerda, com transponder 5537, controle 1208, voo 1134. O 1134, o pesamento está correto, no 06, chame pronto. Chamada pronto, voo 1134. Azul 2713, boa noite, estaria no ataque para a parte 3 de Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. Alfa Kilo, remota. Qual foi a remota? É, pelada de princesa? 4 Romeu. 2224. Alívio 2224, contato no radar, mantém o nível 170, reporte plano para descida. Reporte para descida, passarei. Pode apurar o Serra Vita 369? Pode, direto Serra Vita 366, reporta para descida, passarelo 2224. 366, passarelo. Cedo 2224, autorizado descida 2506, ajuste no 0 no 5, reporte nacional, reporte passando Serra Vita 366. Paulo Salvador, azul 4980 na posição 01 para a Pushback Extra. Azul 4980, direcionar chame tarde. go 1-3-4, pushback acionamento no 06. 1-3-4, direcionamento intacto. Bora para o táxi, no 1-3-4. Azul 4980, 2 horas e 17 de autonomia, 84 a bordo, alternando Maceió, pronto pro táxi. Azul 4980, autorizado táxi até o ponto de espera via Inter, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 015. 1015 ajustado agora, via Inter até a cabeceira 10, quando lá por 10895 para Azul 4980. Salvador, boa noite, azul 4980, ponto de espera, cabeceira 11, pronto. Pesado azul 4980, linha de colapso no 0, vento 1, 2, 0, graus 8, mais. Livre, alinhar e decolar azul 4980. No 1-3-4 para táxi com 1-8-0, bom. Fernando, João Pessoa, autonomia 2 horas. É FM alternativo? João Pessoa. Ok. João Pessoa. João Pessoa, alternativo, 2 horas de autonomia, autorizar ataques até o ponto de espera via Pátio no Índia, no posto de espera Torre. 118.95, ajuste de altímetro no 0, 15. Até o ponto de espera da 10, Pátio 1, Índia, no ponto de espera 118.95, 10, 15, gol 1134. X-ray Kilo chamou o solo para reboque. Próximo 350, solicita a possibilidade de voar direto a Aru. 4920, boa noite, contato rodado, boa nível 350, saída PUC, inicialmente autorizado para o Adijama. Sou Adijama inicialmente, o azul 4980, subindo para 350. Passarei do 2224, complete a aproximação, chame torre em 11895. Thank you. Passarei do 224, autorizado o pouso pista. Qual é a sua questão? Aproximação, vai autorizar em pouso. Foi no 34, boa noite. 5-4 autorizado, né? Decolar, avião 1-0-0-0-0-0-0-0-0. Liga a linha, decolar, gol 1-1-3-4. O 980 foi na proa do Romeu Fox 018. Aí ficou bom demais. Romeu Fox 018, azul 98, 4980. Decola os 58, controle 1 no 2008. 1-2-0-8, 1-1-3-4, obrigado. Passarei 2-2-4, atualizado pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1 visão antes. 3-0-0, passarei. Boa noite, contato radar, plano nível de voo 350 via saída da PUC. 350 via saída da PUC, 1-3-4. Dá pra coordenar com Recife, ascensão pro nível 370, é o azul 4980. Aguarde, 4980. 4980, chame Recife agora, 126.85, só fita diretamente ao centro, igual de convô. Obrigado, senhor. 2085, azul 4980. 2, eu tenho a identificação desse mantenimento 00 vigilante, chegada amarela. Boa, 10 ao 0, 0 na chegada amarela. Passaredo no sol 01, direito 219 sol. Direita 1219 sol. Paulo Salvador, boa noite, 195-10 com a informação Alfa. Autorização para o Galeão, pronto para a cópia. 195-10, boa noite, Alfa, confere. Aguarde o instante, cópia. Positivo, pode somente adiantar a descida. Saída da El, Leda. O 06-00, vigilância, chegada maré. Boa noite, 68, boa noite. Aracaju, informação Alfa número 2, prepare a saída Puca e Jamucaju. Jamucaju, obrigado. É o Panzer 84, Cleewood, pushback on the setup, combat taxi. I call you for taxi, we are here for pushback and setup, so we're about to get you. Pronto, cópia. 9510, prossiga. Tá 9510, autorizado Galeão, Vieta Novembro 857, após conforme rota, nível 360, decola da 190, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5542, controle 120, decimal 8. 9510, autorizado para o Galeão. 360 via Upper November 857, rota confirmada. Escola da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Irume. Transponder 5542, controle 208, posição 2. Tá 9590, o derramamento correto, reporte para o fiscal de funcionamento. Ativo, mantém o perfil da chegada. Paulo 34, chama o centro Recife em 126-8. 126-5, gol 134, obrigado. Da Serra Vitor 366, desse mantém a 2506, ajuste 1015. Zona 52, Serra Vita 366, desce 2506, ajuste 1015. Marquinhos, Serra Vita 366, descendo para 2506, 074, vai na proa de ITAP. A proa de ITAP. Como 228, ITAP. Mike X Ranger, ciente que solicitou o reboque do 9 para a remota 114, aguardando apenas liberação do setor. Confirmando a nave chama pronta? É 868. Gente, no 868, número 2 do setor, aguarde para cópia e pushback. Se mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. We are ready for taxi, Europa Zero Info. Europa Zero Info, clear taxi into holding point runway 10 via Manipur, then taxiway India. On holding point, the tower 118.95. Altimeter 71015. Bom dia. Bom dia. 972, assim a identificação desse, mantém a nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, abrindo direto, tá? Copia. Bom, 68, autorizado Aracaju, Golfo 677, nível 230. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5544. Controle 120, decimal 8. Sistema autorizado 230, via Golfo 677. Cola Cuca, Jamo, Caju, curva esquerda 5544 e 208. 87. Boa noite, meu único chamado correto, coordenando com a equipe de sala, 5R2 da Europa, livrar retaguarda, inicie chamado. Coordenação após o rebando da Aero Europa, reportando em taxa. Mike X-Ray, Índia, no 9, autorizado o início do reboque, reporte no término na posição 1-4. Ok, autorizado, não confere a perna. É 074, desse mantém a 2510 após o papo Serra Vita 366, autorizado procedimento terminado para a pista no zero. 2500 após o papo Serra Vita 366, autorizado terminado para a pista no zero. O veículo é 074. 1228, desse mantém a 4000 pés, ajuste no 095, reduz a velocidade para 2109. Descendo 4000, 1500, reduzindo 2109, como 222. Estabilizado na RNAV, TAM 3152. TAM 3152, complete, chame torre em 11895, boa noite. 11895, tenha uma boa noite. Pede por gentileza o que o senhor reportou nessa posição? Sim, bem aqui próximo ao elevador da Serra. Sim, acho que já foi informação, 0074 será reportado. Alvin, the runway 1-0. Roger, 084, maintain position. Maintain position, Europa, vira e volta. Controle, confirmando do 1228, após o TAP. Voo 369 ou 3008? 366, o voo no 228, após o TAP, autorizado agora para 2510, por Serra Vita 366, autorizado a final do procedimento RNAV. Tem 362500, Serra Vita 366, autorizado o RNAV voo no 228. Autorizado a RNAV, Campo 074, complete, chame torre em 11895, boa noite. 295, torre, boa noite, chame 074. Aguarde número 2. Para o taxi Gol no 868, 179 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. 8 autorizado, taxi da ponta de espera via Índia, ponta de espera torre 1, 18, décima hora 5, ajuste na 015, como voo. Gente, ponta de espera 1895, 864. Segundo o chalão do meio, direito 219, chalão. Direita 219, boa. Compartilha 2228. Quero 2228, vitória da conquista, mais distante, cópia. Aguarda, chama pra formação alfa. Prepara a arbora, Alefa. Arbora, Alefa, 2228, tudo vai pra roda. Salve, Salvador, boa noite, tá 3152, Lisão. Tá 3152, segue Alfa, mantente da Juliette. Alfa da Juliette, 3152. Tá total 366, tá visual, jogou no 228. 228 completo, aproximação, chame torre em 118, décima 9. 1895, muito obrigado, boa noite. Turno 972, após o TAP, desce para 2506, ajuste no 0 no 5. Autorizado final da aeronave para pista no 0. Após o TAP, Serra Vitor 366. Após o TAP 366, 2015, 2510, turno 972, autorizado da aeronave para pista no 0. Alapa 084, you're to the NAP and wait. You're standing by for one of you vacated for immediate takeoff after. Immediate takeoff, okay. So, line up and wait, the runway 1 to Alapa 084. Terminal 074, solo 18, direito 219, chão. Direita 219, deixa na minha 3, 074, boa noite, bom trabalho. Tá mais para sua Índia, entendido o término do rebote, seu conselheiro, boa noite. Tá 3152, vou entrar antes da Juliette, agora na liberação do 22. Liberação. O Xenem é 074. Autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso da pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso da pátio principal, Xenem. Voando 228, ventando 20 graus, 8 mais, autorizado o pouso. Eu com o 228. 084 airborne at 20, call now 120, this is all 8. 120.8, they were 084, we got 108. Primeira curva direita, segue vestido de saída Arbor Elephant, aciona 5527, controle 120, decimal 8. Voltar 118, aprovado salvador, fora da pista, 180, defora da pista 0, direita, árvore Elephant, 5527, controle 108, 2228. Aciona 228, protegimento correto no pátio 2, reporte pronto. Autorizado lá, Matheus, voo 898. Aqui é Matheus, 800. Quatro aqui no pátio 3, na posição vai ser no 3 ou no pátio principal? Pátio principal, segue pátio 3, pátio 1, portão 612, 6074. Pátio 3, pátio 1, 612, 6074, boa noite, bom trabalho. Os 228, só os 21, direito 219, só. 219, boa. Boa, 3 horas e 25, Guarulhos, 1954, Amorgas. 9590, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. 95, 190, táxi, via Índia, ponto de espera da 190, 2295.